sala, dizer da alegria de compartilhar com vocês esses próximos, essas próximas, imagina, política agrícola, talvez a gente possa ter entrar, eu quero abraçar você também, agradecer o convite, você na condição de moderador, abraçar o Alírio Menezes, que nós tivemos junto com a formatura do campus de Alencar, o André Siqueira e o Roberto Cariri, que falaram aqui. Mas eu queria, eu sou um daqueles que tem a antiga escola técnica como uma referência da escola técnica, ainda assim. E hoje, ter o Virgílio Araripe como reitor e a Sandra instruindo, uma importância da técnica na sua memória. Abraçando a professora Maria Efigênia, e quero abraçar a ambiental. Eles elaboraram três questões. É possível elencar avanços no sustentável? Quais os avanços na política sustentável? O grande desafio de todos nós, do água para todos. Pegar sem fazer uma reflexão do que é. Primeiro, é água distribuído. O problema não é o volume de água. As precipitações hídricas, elas são maiores do que vários países do mundo. O nosso problema é a distribuição. Décadas, nós passamos aí algo em torno de 3, 4 ou 7 períodos de período de chuvas irregulares, é estratificado nos estudos que a FUSEMI tem esses períodos. O segundo é a própria desertificação e o avanço que nós temos encontrado na desertificação árido e das nossas quintas. Hoje não é mais exclusivo para esta região. Antigamente, a referência de desertificação no Ceará era a região de Crateús e dos Iamuns, principalmente Tambor. É o estado como todo. Se pegarmos o médio, baixo Jaguaribe ou o próprio Cariri, nós temos áreas que têm um avanço significativo da desertificação. E quando nós, um povo trabalhador, sustentabilidade, o desenvolvimento, nós precisamos compreender a natureza desse desenvolvimento. O governador Camilo Santana, ele é tão candidato ao sindical, que disse que se eleito criaria uma secretaria para cuidar da agricultura familiar e dos pequenos, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Falar um pouco, possam compreender. Ela tem as terras, que é o IDAS, ela tem uma extensão rural e tem uma outra que cuida da regulação dos mercados, que é esta é a SDA. E dentro da estrutura da SDA, nós temos 7 coordenadorias, 5 coordenadorias, 2 grandes para o que encontra-se em 31 cidades do estado do Ceará, em 3 regiões, e o Projeto São José. Esta é a estrutura física do que nós temos dentro da perspectiva de ampliar as ações e o desenvolvimento da nossa secretaria. Quando nós olhamos para o desenvolvimento, coisa que nós temos dentro de um campo com atitude natural da queima, do uso irracional da sustentabilidade propriamente dito, tradicionais e convencionais, nós hoje apresentamos uma situação perspectiva da safra de 2019-2020, onde vamos ter umas 13.130 mil toneladas de alimentos no terceiro slide, que é a hora de plantar. Pode baixar um pouquinho mais. Isso aí. Não, obrigado. Tamanho com esse crescimento, a gente pode acreditar tudo isso, só que foram fundamentais? Não, que choveu foi distribuído, choveu acima da média, 40 outras ações que a secretaria desenvolveu contribuiu para isso. Entre elas está a hora de plantar. Nós distribuímos no final de novembro, dezembro e início de janeiro a 150 mil agricultores familiares milho, sorgo, maniva, palma, garantindo que essas culturas estivessem disponíveis antes mesmo, foi fundamental e estratégica em 2019, quando nós, através da ação que o governador priorizou, distribuímos o que nós estamos identificando. Então, damos lá 4 tratores. Eles conseguem dar, primeiro, qualidade de vida, eles conseguem aumentar o nível de produtividade. Há uma outra ação que nós tivemos, que é a assistência técnica e a extensão rural, você vai ter um somatório. E é exatamente esse somatório que fez com que nós avançássemos na perspectiva de termos uma safra com crescimento de quase 13%. Ou seja, nós tivemos dois vídeos de semente. Semente, você já sabe, super 5%. Todas elas são analisadas por lote, onde a gente faz a medição de peneira, vê a coloração, vê a germinação. Somente depois disso é que nós vamos garantir a entrega dessa semente ao conjunto de 150 mil agricultores. A pauta, ela esteve... pode parar, ô Marcos, que eu vou entrar já no... Isso aí, pode, aí, tá bom. Na palma forrageira, nós éramos o quarto produtor de leite no Ceará, no Nordeste. Saímos do quarto para o segundo lugar. E nada da palma, foi só a palma que a coordenadoria que cuida da pecuária, que tem o Márcio Peixoto como nosso coordenador. Ou seja, nós, meia produtiva, fomos lá distribuindo o semi-tubo para fazer o melhoramento genético. Nós garantimos com o acesso para se preparando dos meses do BR-OBRO, que é mais perverso para o nosso agricultor familiar. E isso foi uma produção fatenada, o que nós chamamos de o PA Leite, fez com que nós... Fala. Está falhando um pouquinho. Fazendo com que... Está dando para ouvir e acompanhar? Se tiver falha, me avise aí para eu parar, tá certo? Exatamente. Na região do Jaguaribe, inclusive, o selo... É uma coisa que eu vou tratar lá na frente. Então, a cadeia do feito, não só com a palma, mas com silagem, em silhadeira sendo distribuída, o lado concatenado ao programa do leite, você tem o melhor genético, você tem as rotas, você tem esse leite como esse programa de aquisição de leite, ou seja, se levou, tá? E hoje, nosso pecuarista, ele olha, a família, ela tem um conjunto social. É bem verdade que nós dentro da 300, depende da política de assistência, nós precisamos dar a esta atividade a profissionalização que nós fizemos. A CODEP fortaleceu e ampliou. Da mesma forma, pode passar para o próximo. Da mesma forma, dos projetos do Banco do Estado, nós tivemos um aporte para fazer as ações, todas elas interligadas, mecanizadas. E estas estruturas, olhada do ponto de vista do que é estratégico. Nós temos quatro grandes rotas no Ceará, que o próximo período vamos estar a rota do rota da fruticultura e a rota do leite. Perguntamos qual foi o papel estratégico que foi essas rotas. Vamos lá, para o mel. O mel, nós, além do... Não, pode deixar, né? Eu vou deixar lá. Junto com a CODAF, nós olhamos as a CODEIA, a COCRED, a CODES, e passamos a verificar nessa sopinha de letras quais as ações estratégicas. Por exemplo, na cadeia do mel. Nós construímos quatro. Mas esse mel, ele é vendido a granel. E nós não agregamos valor neste mel. O mel, o valor, ele é vendido a granel, ele passa a ter a lucratividade do atravessador naquele que compra para levar para o mercado europeu. E aí nós, olhando na cadeia, passamos a vista do mel. O mel na Europa, na Ásia, na África e na América é utilizado para cardápio alimentar, pelo valor que ele tem no mel. Então, nós não podemos perceber uma cadeia tão importante como... Fale um pouquinho aí, secretário. Doutora Helena. Vamos ver o que... Sumir da situação. No entanto, veio a pandemia, por enquanto, a abertura. Mas a outra dinâmica, para onde a gente, não só para as escolas, mas a de agregar valor na cadeia, ela se torna que banho, batedores. Olha, o carro que é vendido a R$ 4,20, quando se vende bem, sai a R$ 4,50. Vem os cortes finos, com a picanha, com o filé, R$ 74,70 até R$ 80. Ou seja, São José, que o aquarista possa, na sua propriedade, falar em ação econômica. São estas as ações que, dentro do projeto de São José, nós temos uma visão de sugestões. E aí eu queria que você pudesse passar. Bom, os outros projetos que nós financiamos são as agroindústrias, dentro do projeto São José. Nós financiamos projetos de casa de farinha, são 17 casas de farinha. O Ceará, ele está vendendo hoje todo, inclusive, um produtor de farinha. Nós implantamos áreas cultivadas que estão sendo acompanhadas, controladas e desenvolvidas dentro da ação da Emates. Nós estamos com um projeto estruturado das polpas de frutas, fazendo com que aumente o volume. Uma dessas experiências nos alegra enormemente, que hoje é feita por dentro da Cooperfan, que é uma cooperativa que está vendendo polpa de fruta aqui em Fortaleza. A avicultura, nós temos o André aí como um grande parceiro nosso, são vários projetos que nós estamos trabalhando de avicultura, e da cajucultura, eu diria que é um exitoso. Nós financiamos a Copa Caju, é um empreendimento que nele se agrega mais 19 pequenas cooperativas, e a Copa Caju, eles deram um salto, porque incluíram na sua estrutura a relação de profissionalização. E hoje estão acessando os mercados nacionais e internacionais. Da Copa Caju, nós temos um faturamento extraordinário. É impressionante o volume e a comercialização que nós temos. Pode passar. Houve do leite, da dinâmica bora plantar, mas só queria reforçar duas coisas. Hoje, nós temos produtores de leite fazendo iogurte de Campos Sales, onde o Paulo Freire tem dado uma consultoria e faz queijo com qualidade extraordinária. 450 agricultores familiares, cada agricultor. Este projeto, ele visa aumentar o leite dos... Secretário, falhou, consegue resolver. Está de vez em quando, mas já o secretário volta aí para lá. Enquanto o secretário, nós temos a Helene, a Maria Clara, o José Lima Castro Júnior, né, acompanhando aí o secretário, e de um centro de cinco, não leio o resto, mas acompanhando aqui bem. Né? Ansiosa, eu acho, né? Espero que vocês estejam o tempo todo. Eu tenho o número de pessoas que está de vez em quando entrando, saindo, para a gente continuar. Aconteceu alguma coisa comigo? O som parou, continuo falando a altura. É isso, a fio está aterrizada para o que nós queremos olhar para o futuro, que é exatamente a perspectiva da comercialização. E aí eu já, no próximo, por favor. A imagem da foto, de repente fica menos pesado, porque tem muita gente na sala. Pronto. A sua imagem estava muito legal, mas é porque de repente pode ficar melhor. Passar aqui, tecnologia. Eu imaginei que você ia dizer que estava muito bonitinho. Bonitinho deve ser uma coisa mais ou menos. Uma coisa mais ou menos é uma coisa que. Mas uma outra história. Estamos apoiando exatamente 515 projetos nas mais diferentes tipologias. Estes projetos, menção é porque nos dá para dentro dos ciclos de caipira, cultura, pinocultura, e os números, quando nós falamos desses 515 projetos, nós temos 50.900 matrizes suínas, nós estamos indo de caprinos, nós falamos dos projetos, 69 projetos, cada projeto envolvendo 15 pessoas, cada projeto comércio, pesca artesanal, nós estamos com 10 projetos, cada projeto com 30 pessoas. Essas experiências estruturadas, assistência técnica, formação, a qualificação, construção, infraestrutura dos apriscos, dos galinheiros, entramos com os produtos, propriamente dito, com galinha, com mel, com o que nós tivéssemos. E aí é importante enaltecer o Paulo Freire nos dois principais instrumentos. É o trabalho com as mulheres e o trabalho com a parte do retorno extra da sua disciplina. O tema são jovens, onde fabulosas e o secretário, é importante também a parceria, né, do FIDA também, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário da ONU também, né? O CMA tem sido grandes parceiros dentro da execução do projeto diferente país, que coordena junto com a nossa UGP o projeto de menos produtos, 8 bilhões, para que eles tenham longe fácil de olhar nas tecnologias sociais, os projetos produtivos organizados, a visibilidade, estruturando o que é o projeto. Nós precisamos entender. No projeto, nós colocamos as cardenetas agroecológicas, porque o dinheiro ele era invisível para os seus vendedores, não aparecia. No momento que utilizar a caderneta agroecológica, lá foi se registrando tudo que era de ganho, tudo que estava sendo vendido e tudo que estava sendo incorporado. E aí, o projeto ele tem uma visão integrada de desenvolvimento e de sustentabilidade, olhando a questão ambiental. O projeto que nós temos das tecnologias sociais são extraordinários. Por exemplo, gestores, nós iremos implantar os digitais. Eu tenho os desafios, eu dali adultos, eu vou ter o biodigestor com gás, para até com 8, 10 quilos, eu tenho um biodigestor para uma família de 8 pessoas. Isso é extraordinário, porque nós olhamos a sustentabilidade. Quando nós vamos para dentro da sustentabilidade, são distribuídas essas famílias e nós temos o sistema que é ter um integrado de irrigação utilizando o uso da água cinza. Esta água, ela vai irrigação de palmo à galinha, garantindo ao porco, garantindo uma estrutura mínima. Que nós, das tecnologias sociais, não paramos só por aí. Nós temos as barragens subterrâneas. Está na próxima lâmina, Marcos, por favor. Nós temos as barragens subterrâneas. Nós vamos entregar em 2099 barragens subterrâneas. As ETAs, que são estações de tratamento de água do Paulo Freire, para alimentar as cisternas de primeira água. Nós, ao longo de 2019, já entregamos 38.300 de água, todo o ano, ou seja, nós teremos aí água de qualidade e saúde. É uma do sistema do acesso da água, aquecimento, pode passar, Marcos. Vamos verificar as perfurações dos poços profundos, são tratamento, estas coisas parecem para entidades, podemos amar. Quando pensamos no projeto plenário integrado e de desenvolvimento de unidades, é isso que nós podemos dizer, Hildo, água de qualidade. E o que nós temos de vou incluir as questões, o doutor Guido, temos o apoio e parceria junto ao governo federal com investimento de 200, construir sistema de abastecimento na diferente cidade, foram 176 comunidades atendendo a exatamente todos eles, e a sustentabilidade hídrica. E, para além disso, nós garantimos de leite poço perfurado, dando a desagradabilidade. Por isso, Marco, nós não dimensionamos do ponto de vista de uma ação integrada de desenvolvimento sustentável e os desagradabilidades. O manejo é o uso adequado, as culturas corretas, o período de regulação dessas culturas. Para isso, a secretária, fazer, pode colocar aí para concluir que eu vou entrar a última parte da nossa fala. Bate, né? Nós temos alunos da Bahia, nós temos aqui gente. Eu queria, Frei, também do São José, falasse de um aspecto, amiga aí dos Tavares, a Rócia, toda a equipe, falar também, secretário, da parceria com as organizações da sociedade civil, né? Que foi bem. Do suporte e do tamanho que é o Paulo Freire, você não executa ela sozinho, você tem que ter parcerias. E aí foi contar assistência de acompanhamento. Estratégico de a isenção dessas ações. O que nós elaboramos, que nós discutimos, quem vai executar lá na estruturas dos nossos ciclos de produção para uma outra dinâmica. E estas entidades, elas se jurídica. O que nós trabalhamos e que estamos olhando é exatamente a perspectiva do que está sendo produzido no Paulo Freire. Se eu tenho que estar sendo para a comercialização. E aí, ativas financiadas por dentro das nossas coordenadorias da SDA, que são feitas por contrato da SDA, como o IART em Quixeramobim, dos drive-thru que está sendo vendido, como está sendo lá no CRAT, no Parque Exposição, e principalmente a última ferramenta que nós lançamos com o Portal da Agricultura Familiar. O portal é estratégico, porque nós vamos cadastrar os agricultores, seja com seu CPF, com seu CNPJ, para que eles tenham a indicação do que produz, qual é a regularidade, qual é o período, quanto tempo, qual é o período por meses. E aí nós vamos ter alguém na outra ponta olhando o nosso portal. Seja o dono do hotel, da pousada, o comerciante, o feirante, ele vai lá, identifica e faz a compra. A outra ação inovadora e criativa que nós queremos dar ênfase e desenvolver toda a plenitude dela é a ação de até, onde online, com chat, tem uma sala aberta diariamente pela Emates, que presta assessoria a todos que indagam, perguntam e questionam, onde nós estamos trabalhando assistência técnica para essas famílias, para esses agricultores, dando continuidade ao nosso trabalho. E nós queríamos colocar à disposição todas as nossas ferramentas. Nós estamos ainda com um bom público, 45 pessoas que nos acompanham. Aquelas pessoas que queiram se cadastrar para receber informações da SDA, diariamente nós temos um boletim informativo eletrônico cadastrado numa mala direta, seja por informações de e-mail, seja por WhatsApp, onde diariamente a gente circula as informações do que estamos fazendo, do que vamos fazer, das informações técnicas, das informações que a secretaria dispõe. E se, por acaso, as pessoas que nos acompanham tenham interesse, basta colocar o seu nome aqui na sala, no chat, que aí o Erivelto e a Micaele, que estão nos acompanhando, vai pegar o nome e o telefone de vocês para incluir dentro desta mala direta nossa, tá bom? Marcos, eu queria agradecer, me colocar à disposição. Imagino que quando se fala muito, esquece outras coisas, mas fora de tudo isso, queria deixar para a última parte da nossa fala a questão do isolamento, das medidas que o governador Camilo tem adotado para atender e atingir as pessoas que mais necessitam. É com você, Marcos. Eu não sei se aí está chovendo, está tendo trovão em alguma parte onde vocês estão, mas aqui onde eu estou, além de estar relampeando, está trovejando muito. Olha, eu fico muito feliz, porque eu não sei como é que... O céu está caindo aqui também, mas é chuva que vem aí. Secretário, olha, parabéns aí à sua equipe toda de trabalho. Eu fico impressionado, eu também tenho certeza. Nós temos alunos aqui da Bahia, nós temos alunos de Jaguaribe, nós temos alunos lá dos Iamuns, nós temos alunos da região de Sobral, nós temos alunos de Juazeiro do Norte e outras cidades do Ceará. Mas é impressionante, secretário, como muitas coisas que o senhor falou, nós não tínhamos conhecimento. Eu mesmo, que trabalhei no projeto Paulo Freire, que sempre sou membro do CETRA e tal. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela determinação, e a gente acredita, secretário, que a política pública, ela não é uma ação só governamental. A política pública é, antes de tudo, uma ação compartilhada. Então, quando o senhor fala das organizações da sociedade civil, quando o senhor fala da participação, quando o senhor fala de alguns instrumentos que, infelizmente, no âmbito federal, a gente não consegue visualizar. Outro aspecto também importante, secretário, é que agora, nessa parte do debate, eu vou facultar a palavra tanto para as pessoas... a Efigênia está informando aqui que em Jaguaribe não tem chuva agora, mas vai chegar por aí. A Rosalie aplaude, tem gente do Maranhão nos seguindo. O Roberto Cariri, o grande Roberto Cariri do Condetec, já colocou aqui o telefone dele e o e-mail. O André Siqueira do Eusébio também. O André está ligado aí. É, Eusébio. O céu está caindo agora, André Melo fala aí. Então, pessoal, vamos aí facultar para que os alunos, os nossos convidados, façam aí questionamentos. Venha, é só começar a falar, que a pergunta já... Quem quiser fazer a pergunta por escrito, eu leio, fique à vontade. Secretário, o governo do Ceará fez uma... não resta a menor dúvida que os recursos hídricos têm um papel fundamental, não é, para a política agrícola, né? Sem desmerecer nenhum outro setor. E eu acompanhei uma compra de um equipamento Israel, se não me engano, que ele fazia o tratamento e as águas que eram colocadas nas cisternas, elas já iam com o tratamento. Esse projeto, como se chama, e ele está em funcionamento? Só tem alguns números sobre ele? Tenho sim, Marcos. São as zetas móveis, onde nós temos 6 zetas móveis, utilizando nesse último várias zetas que nós estamos disponíveis, elas estão exatamente construídas e desenvolvidas nas regiões dos Iamuns, principalmente. Nós atendemos somente para dentro das zetas 100 sistemas por mês foram atendidos e utilizados. Ou seja, as zetas móveis, nós adquirimos 6 estações, ela faz o tratamento e ela tem um dessalinizador e ela verifica a qualidade da água para ser colocado água nas cisternas. Nós fizemos durante os meses de até dezembro dessas zetas móveis. O Paulo Freire está em pleno funcionamento, não está nesse momento por causa da boa quadra invernosa, mas ela está disponível, sim. Assim que precisarmos, vamos utilizá-la. Esperando, precisamente aí, no final dos meses de setembro, outubro, essas águas estarem disponíveis. Professor? Oi, Marcos, às suas ordens, querido. Professor? De comunicação. Bom, então... Muito bem. Ouviu, Marcos? Estou agora... Ouvindo. Eu gostaria de saber, a Fernanda, o programa coleta e tratamento de esgoto. Estou também interessado. Tatiana Mello, que palestra bacana, muito rica de dados. E tem gente também lá do Piauí, viu, secretário? Lá... André Simone Souza. Né? Rox, parabéns, secretário. Ótima palestra. Boa noite. Eu desejo acessar o boletim de notícias da SDA, SDA Notícias, SDA para educação, leitura, bem que está interessada. O Erivelto coloca aqui. Pergunta feita aqui. Vamos lá, vou ler. Tem uma pergunta. A Milena vai fazer. Valeu. A Sofia, nossa querida aluna, boa discussão. Se queira, me coloca à disposição para articular semiárido. O André, inclusive, tem um acento. Mais um passo. Investimento da nossa. Projeto São José na Secretaria do Desenvolvimento Agrário, onde nós estamos iniciando aí 180 a 230 projetos, e nós temos o projeto da Secretaria do Ceará Água, que vai estar sendo contratado para o centro-sul do estado do Ceará e o Banabuiú, a bacia do Banabuiú. No primeiro momento, nós vamos ter apenas água, sistema de abastecimento, mas a perspectiva é que também se tenha saneamento rural. E o governo do estado, uma das medidas que o governador Pressão, se tem um consumo mensal de até 10 metros cúbicos, eles terão, são 350 mil famílias, terão a sua conta de água zerada. E eles terão suas contas de água zerada. O que nós podemos dizer no momento é o CISAR será fortalecido, vamos ampliar, e a política de saneamento do governador Camilo. Toda a equipe do Laboratório de Criação e Sócio, primeiro, parabenizar os trabalhos realizados pela SDA, como tem funcionado a distribuição. Quer fazer também uma pergunta lá, Milena? Pode fazer a pergunta. Projeto, plano de ação em relação ao... Três aqui. Deixa eu ver, também tem uma pergunta. Pode fazer. Responder já. Desliga aí teu microfone, Milena. Rafael, desculpa, não é o Rafael, é o César Filho. Desculpa, César, de apoio aos agricultores familiares. Poderia botar no slide, os dados podem ajudar muito esses estudos. Rafael, não tem ainda disponibilizar, não, né, secretário, para os participantes? Exato. E se você quiser o acompanhamento cotidiano, usando o telefone, que o Erivel está aí para cadastrar. Uma mala direta de água. Os... Pergunta. Novas Nordeste do Brasil. Eu não com um cônico, pelo menos nós não temos registro ainda, pode até ser que com o avanço do controle de novas sementes, a gente tenha alguma experiência, mas hoje eu não vejo. Não consigo encontrar. Bom, a nossa Milena falou, nós, na COAG, solicitamos que fossem até na Paraíba, se utilizam da água e do sal produtorizador. Nós já estamos com essa e queremos piloto. Esse piloto está programado para esse ano. Vamos fazer uma experiência. Essa experiência, se o Guido me ajuda, não, Erivelto, liga aí para o Guido perguntando se definido. Fazemos em Canidé ou em Itapipoca? Qual foi a cidade que o Guido está lá? Rafael, olha aí, com a gente. Erivelto, localiza aí, ou a Gisele ou o Guido, para saber aonde vai sair. Rafael, sobre a distribuição de alimentos, nós, a nossa grande preocupação, estamos com 3 mais nutrição, que é o programa que a primeira dama, a doutora Onélia Santos, para as pessoas, 320 toneladas para essas 14 mil CEASA e busca de alimentos. Nós estamos entregando 29, outra é o que nós autorizamos a partir de hoje, 39 mil quilos para 99 municípios, trabalhando, orientando que não haja e pessoas ou se aglomerar. No passado, e nós vamos ajudar o Albuquerque, da Pesca, para a contratação dos nossos mananciais e dos nossos reservatórios. Pobres artesanais, em torno de renda e garantir que os pescadores. Bom, o que mais? secretário, só um pouquinho. O nosso amigo Roberto Cariri, de o novo secretário de Assis, parabéns. Então, e ele tem uma voz de radialista, não tem? E esforço para tornar as de Ceará. Presidente do Codetec, agradeço. Parabéns pela apresentação, secretário. No PPF, nosso setor diz a manutenção de políticas públicas no campo é um grande desafio. Na sua opinião, regras poderiam dar maior valorização a esta convivência? E a Leilane diz aqui, entre as competências da SDA, está o apoio a certificações, inclui o selo verde. Muito bem. E a Tatista, fico bastante preocupado com a disseminação. Vamos, aqui tem... Não. Doutorado e pós-doutorado. Nós olhamos o que levará a permanência, a mudança do padrão técnico científico para querer que o jovem permaneça no seu sertão, na sua, sem ofertar cultura, sem ofertar escola, saúde. Queremos olhar a sustentabilidade do acesso desse jovem para que a empregabilidade ele tem que ter renda. O jovem não quer. Ativo. Tem o Instagram, o Zap, que é a janela do seu quarto. Ele olha o mundo que é um horizonte aberto. E quando é o cotidiano, tendo como tecnologia, a grande coisa. André, e você ter disponibilizado isso aí. Também diz, esse ano, fomos agraciados, deixando os nossos olhos com um bom volume de água, principalmente o nosso Arneróis 2, com mais de 187 milhões de metros cúbicos. Tudo isso facilitará para desenvolver os avanços das casas da cultura, piscicultura e, entre outros, no nosso município. E aí ele não escreveu aqui, mas colocando o IFE, obviamente, mais uma vez, na parceria, viu? O FCE, a importância dos campos avançados para dentro do acesso às tecnologias, ao ensino técnico científico, foi fundamental, é extraordinário. Nós sabemos que os tecnólogos, os hoje estudantes de agronomia, eles de veterinária, de zootecnia, eles e uma mais vai ficar a sua estrutura familiar. E quando nós olhamos... Tarde, só para a autoridade, professora Raquel Cordeiro, que é a nossa professora do Iajaguari, elogia, está muito boa a discussão, do Rio São Francisco, Sertão. Professora Raquel Cordeiro, da Paraíba, Pernambuco, foram preenchidos. Nós já estamos com a água já de pena forte, Brejo, esta água, 180, quase mais, esta água irá para dentro do Riacho Seco. Esse Riacho Volinda, o Calque, que é o cinturão de do Ceará. Terminando, já o Rio Salgado vai para o Castanhão. Esta movimentação, ela esteve em agosto, setembro, com água chegando lá no Riacho. E se esta água, no final de julho, água fio a fio, quando a exposição num período seco, ela sai com 100% e pede para chegar nos seus mananciais. ser a partir da fiscalização e do controle dessas barragens. Dia 19, nós teremos a participação do nosso amigo secretário de Ambiente de Fortaleza, diretor de SEPEMA e consultor da UWI, da Suécia, para discutir prato a questão dos desafios da educação ambiental. E terá aí a honra também de receber o nosso secretário de Meio Ambiente, o educador e ex-deputado estadual e secretário de Meio Ambiente do governo do Ceará, Arthur Bruno, que vai estar dia 21. No mesmo horário, discutindo a política ambiental. A Cristina Neto, que é mestranda do curso de Governo e Políticas Públicas da Flaxo, graduada em Serviço Social e coordenadora do CETRA, e coordenadora também nacional da articulação do CEADO. Cortou o som, Marcos. Pois não? Está ouvindo bem? Vocês estão... Não, é porque tinha cortado o som, mas pode falar, estou ouvindo, agora retomou. Pronto, a Cristina Nascimento vai estar dia 25 conosco. Bom, eu preciso de 5 minutos para encerrar. Não, nós vamos ter ainda, calma, nós temos ainda 20 minutos para analisar. Estou só falando uma geral para que as pessoas A Maristela Crispim vai estar dia 28, a Maristela da agência Eco Nordeste. E o nosso índio Tremembé, Matheus, vai estar dia 1, discutindo a gestão ambiental no território indígena. E há também a perspectiva da gente trazer o nosso amigo João Lúcio, presidente da COGÉ, para discutir também a questão hídrica específica do Ceará. Muito bem, secretário. A Raquel, excelente explanação, a nossa professora. Excelente explanação, secretário. Muito obrigado. O Luiz de Souza. Valeu. Pergunta é não. Ensino médio espera. ao excluir. Ou seja, já corrigindo o posição, tá aí. Bora lá, Nilson. Bora. primeiro agradecer ao aluno que fez o agradecimento, agradecer a você tudo que nós pudemos fazer para o Ceará pouco. O Ceará tem uma história extraordinária do seu povo lutador e nós não pudemos imaginar que não se faça o bom, o melhor e o extraordinário para o nosso povo. Eu imagino quando o Ceará for analisado no futuro, a contribuição que o governador Camilo Santana tem feito. Esse momento, ele é ímpar, ele é exclusivo, ele é de uma cadeira de educação ambiental que faz com que as pessoas construam senso crítico, elaborem conhecimento. E o conhecimento, ele tem que ser científico, ele não pode ser uma parcela, ele tem que ser na sua totalidade. E nós olhamos o futuro analisando o presente. Eu não posso querer o meu futuro se eu não cuidar da sala de aula, do professor, do conhecimento. Eu não terei esperança se eu não esperançar. A esperança faz parte daquilo que eu faço no meu comprometimento, na dedicação. E nós sabemos que quando a Casa Grande toma o conhecimento, ela sai para um outro padrão. E o negro, da música do Negro Nagô, foi uma reflexão de tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou. Negar a escravidão, negar a ciência, negar a existência humana é algo inconcebível. E nós não podemos responder aos desafios se nós não temos aprendido as suas ações com conhecimento e comprometimento. Então, eu quero agradecer, não vou cantar, não me peça para fazer isso. Tinha todo o clima do Negro Nagô. Mas tem que dar uma palhinha, tem que dar pelo menos uma palhinha aí, que é para poder passar a sua vez que não ganha. Ficará para a próxima. Então, receba um carinho, eu quero lhe agradecer a oportunidade, aos nossos técnicos que nos acompanharam, a nossa rede, os nossos contatos estão aí, e o que precisarem de nós, estamos à inteira disposição. O governador Camilo Santana dá uma orientação clara, seja transparente, estabeleça o diálogo e escute todos. E é isso que nós temos que fazer, e garantir, nesse momento tão importante, isolamento social, fique em casa, proteja seus familiares, proteja a si e a sua família. Um grande abraço e muito obrigado. Sai não, me responde, Itapipoca. Bom, ô Erivelto, cadê o Erivelto? Oi, Erivelto, responde aí. Pessoal, só quer responder a Milena, vai ser em Canidé. Alô? Muito bem, eu quero aqui, finalizando, agradecer demais a presença da Efigênia, a presença da professora Raquel, a presença do professor Eduardo Ceará, a participação dos técnicos da SDA, os secretários envolvidos na palestra, agradecer a assessoria de comunicação, agradecer ao Lopes lá, o Nilson até fez aqui uma pergunta, gostaria de saber mais sobre o perfil das mulheres produtoras rurais. Nilson, nós vamos ficar devendo essa, da próxima secretária fala um pouco sobre isso. Agradecer os estudantes de educação ambiental, EAD. Vou pedir a vocês para ligarem para a câmera para eu fazer aqui uma foto para aparecer todo mundo. O Nilson já está ligado. O microfone não deu certo, Nilson, mas a câmera está dando certo, viu? Vou ligar a câmera aí que eu vou fazer um você aqui. Efigênia, muito obrigado. Tiago, liga aí. A Milena ligou. Lá do projeto Paulo Freire também ligou. A Tatiana ligou. Deixa eu ver o Erivelto, todo mundo ligou.